Joaquim da Baquinha. Nam, nam, nam, nam, nam, nam. Nós temos lá em casa uma vaquinha preta, fora dizer que cinco detalhes. Nós temos lá em casa uma vaquinha preta, fora dizer que cinco detalhes. Essa vaquinha é essa zazazã, ela come bem pouquinho e dá leite de montão. Essa vaquinha é essa zazazã, ela come bem pouquinho e dá leite de montão. Nam, nam, nam. Nam, nam, nam, a teta número um é pra o queijo, pra coalhada. Número dois é do pai, número três é criançada. Uma teta exo pra mãe e o leite da quinta teta nós vendemos pra o leiteiro quando a coisa fica preta. Nós temos lá em casa uma vaquinha preta, fora de ser de cinco detalhes. Nós temos lá em casa uma vaquinha preta, fora de ser de cinco detalhes. Esta vaquinha é nossa salvação, ela come bem pouquinho e dá leite de montão. Esta vaquinha é nossa salvação, ela come bem pouquinho e dá leite de montão. Nam, nam, nam, nam, nam, nam. Já aconteceu dele em casa que aparece um visitante. Não teve ninguém o problema, pois temos leite bastante. Cada um com sua teta, o clima não modifica. Só que a teta do leiteiro a gente dá pra visita. Nós temos lá em casa uma vaquinha preta, fora de série de cinco tetas. Nós temos lá em casa uma vaquinha preta, fora de série de cinco tetas.